negativo. Cruzar o limite de voo 100 antes de 15 milhas de Salvador. Ok, tá ciente, senhor papá. Pra cópia, se já tiver. Dial Leda Brito, prepara, por favor, o menor será cópia. Poderia cotejar novamente a saída? Dial Leda Brito. Dael Leda Bridge, 311. 3859, chame o centro Recife, 126-0, alterna 133-125. Gente, deu um bom dia. Alfa Charlie, cópia? Pronto. Autorizado para João Pessoa, 270 ao nível, você vai decolar da 17 na saída Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda. Acionando o transponder 5556 e a frequência do controle 120 do sinal 8. Aprovado 270 para João Pessoa, fazer a saída Tuca para passar a Paju, curva esquerda 5556, 120.8 e a frequência. Saída Tuca, passar uniforme Charlie Alpha. Rua de Tuca ou a frequência? Acionamento táxi 118.6, altímetro marca 1018, pessoas a bordo, por gentileza. Pessoas a bordo, vai chamar o 18.6 para acionamento, que é o seu fatiante. Trip 5221, a linha Emotem, pista 10. A linha Emotem 10, 5221. Gol 1982, reduz a velocidade para 2009. 2009, gol 982. Nova fase do Alfa Bravo, confirme para o controle. Mantém o 065 agora, transferência para o centro Recife. Objet 6729 para o táxi, a bordo 102, autonomia de 4 horas, alterna Galeão. Bonnet 39, contact Salvador, pois control frequency 120.8. 120.8, thank you, have a good. 982. Boa 982, para interceptar o localizador, curva direita pro 090, reporte estabilizado. Direita 090, chama a estabilidade, boa 982. Para o boa 988, bom dia, informação Lima. Boa 1888, chegada Mari, desça para o 050. Mari, desça até o 050, boa 988. Nova fase do Lu Alfa Bravo. Chame o centro Recife para serviço de informação alerta na frequência 126.85, alterna 125.45. 863.12. 863.11. Pronto, cópia. Gol 1888, prossiga. Pode ser desvia a direita para evitar informações? Informa a proa por quantos milhas lateral de vento? Proa 95, aproximadamente umas 20 milhas. Gente, após o desvio, é sua navegação na proa de TAP. É, após o desvio, após TAP, boa noite. Gol 1982, desça para 2 mil pés, reporte estabilizado no localizador. 2 mil pés, chamada estabilizada, gol 92. Station localizer, trip 5414. Push control Olympus 01 Dial Departure, pass 6500. Papai Romeu Fox, Vitor Papai Fome Pro Ideal para o destino. É nossa Pro de Belo Horizonte inicialmente, papai. Gente, mas confirma a Pro Ideal. Papai Fome 4, full ILS, running in sight. Papai Fome 4. Contact Tower 118, this is 6 good day. Pro 240, Fox Victor Papa. Tá, uma milha do externo. Desistiu 4-4, continua essa aproximação, confirme se baixado e travado. Afirmo, baixado e travado, possibilidade de completar uma base pela direita para 17, a gente vai para a remota do Pátio 1. Localizador, Goa 982. Goa 982, ciente, aguarde a transferência para a torre. Guarda 982. 4 na final na base da 17, senhora. Base pela direita, autorizado, base pela direita, ingresso, recorte na final da pista 7. Portaria na final da 17, o 5414. 22 anos fora. De uma base curta, nós temos um gol no 982 atrás de vocês, perto de Dúmia. Sente, vou fazer uma base curta, 5414. 522 anos fora do solo. 5221, decolado 242, time controle 108. 208, obrigado. 60, alterna 136, sinal 25. 3663, estamos sendo recife agora no 2000, sinal 0. Secundário no 33, sinal 25. 3663. Controle Salvador, trip 5221. Controle? É o trip 5221. P5221, contato radar, para 2 a 0, sai da água. 2 a 0 na árvore, 5221. Para o táxi, TNA 6312, POB 168, alternando Salvador, 3 horas e 20 de autonomia. Prato, Índia Alfa, posso esperar 186, 1018 na última altura, tem bom voo, 6312. Bravo, Índia Alfa, bom dia, espera 1862, já entrou no 08. Obrigado, bom dia. Papá Romeu, Fox Vito, vou ir na Pro 240. Pro 240, papá. Pouso pistão no 7, vento no 50 graus, 07 nós, que legal, 0 noite. Autorizado o pouso, 5414, confira o vento. Bom dia, copia o 35345. 35345, muito bom dia. Prepara Dael, Leda, eu e aguarda a cópia, por gentileza. Ok, ciência Lima, confirme, é Dael, Delta, Alfa, Eco, Lima, Zerita. Delta, Alfa, Eco, Lima, Leda, Lima, Eco, Delta, Alfa, eu, Eco, Uniforme, Delta, Eco, Sierra. Ok, Dael, Leda e eu, na sua escuta para a cópia, 35345. 982, continue a aproximação, cheque trem de pouso, aguarde pista livre. Guardando, bom 982. Plan 3304, mantendo nível de voo 190, aguardando transferência para o centro. E aguardando transferência. Papá Romeu, Fox Vita, papá, chame em centro Recife, 128, decimal 8. 1288, papá. Estamos simples, estabilizados, voo 982, sem baixar travado. Voo 1982, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guarda 982, confirmando que está seca, né? Afirmo. Chame o CT Recife 1251. 251. Usar pouso no 1-0-1-9-2. Olimpo, chame o centro Recife 1-2-6-0, alterna 1-3-3-9-2-5. Roger, 1260-13325, thank you. Pronto, cópia. Afirmativo, pronto, cópia. Está autorizado para Guarulhos, 360 nível, tu decola da 10, saída da El, Leta, Ride. É Tezulu no 6, Brava Tezulu 3. Aciona 5021, 120 decimal 8, controle. Guarulhos 360, decola da 10, da El, Leta, Ride. É Tezulu 6, depois Brava Tezulu no 3. Transfone 5021, controle 120.8. Cotovelamento está reto, chama para puxa no 62, é Ocean. Vou chamar para puxa no 63. Gol 1888, desça para 2010, ajuste 1018, autorizado final e essa é a porta estabilizada. 2028, porta lá estabilizada, gol 1888. Salvador de Papatango, X-Ray Alpha Charlie. X-Ray Alpha Charlie, prossiga. A Aerostar acionado com 6 a bordo, está pronto para o táxi. Autorizado o táxi, reporte para ingresso, pista no 7, X-Ray Alpha Charlie. Vai reportar para ingresso, é 1-7, pista no 7. 5-0-0-6 no transponder, 120, decimal 8, controle. Ok, retorno 3-8-0, decola da 1-0, saída da El, com transição Leda e Eudes. Na uniforme Zulu 4-4 do destino, transponder 5-0-0-6 e o controle vai ser em 1-2-0-8 para o 35-345. Cotejamento correto, chama para pulho na poli. Chamaremos para pulho, 35-345 na poli. Ana 6312, autorizado decolagem pistão no 0, vento no 50 graus, 07 nós. Iniciando decolagem 1-0, Ana 6312. Satiara, autorizado ingresso pistão no 7, pode pronto. Ana 6312, decolado ao 50, chama controle no 208. 208, bom dia, 6312. Controle, Ana 6312, bom dia, na sua disputa passando 1407. Ana 6312, contato radar, suplo 350, saída PUCA. 350, sai da boca 6312. Puxa, vai estacionamento na Poli, o 5345. 5345 autorizado, por estacionamento chama táxi. Chamaremos táxi, 5-5-3-4-5. Charlie autorizado decolagem pista 17, vento 150 graus, 08 nós. Uniforme, Sierra, Oscar, prossiga. Bravo, X-Ray Alpha Charlie, decolado ao 5-2, chame o controle, 1-2-0-8. 2-0-8, uma boa, X-Alpha Charlie. Gente, eu posso ir através de Veracruz? Controle, Salvador, Copa Tango, X-Alpha Charlie, assolado 5-5-5-6. Copa Tango, X-Ray Alpha Charlie, Charlie. Contato radar, dupla 270, saída PUCA. 270, saída PUCA. Panamá 32, é possível coordenar a casuda presente? Panamá 32, aguarde coordenação comigo. Guardando, obrigado. Vai passar o externo, vai estar travado em vista do gol 1-8-8-8. 1-8-8-8, chame a torre 1-8-8-6. 8-6, amor. Bom dia, cheque trem de pouso, aguarde pista livre. Confirma baixada travada? Afirmo. ONU888, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no 0, vento no 40 graus, 07 nós, QNH no 08. Pouso na 10, ONU888. Índia Alfa, ponto de espera, 186, 1018 nós, tímido. Índia Alfa, 1186, 355, obrigado contigo. Paulo, um bom dia, Altan 3487 solicita autorização para Guarulhos, São Paulo, 360. 3487 para Guarulhos, está autorizado nível 340, decola da 10, na saída da El Leda Bridge, intercepta para Zulu 16, leva até Zulu 13, aciona 5007 no transponder, 120 decimal, essa é a frequência do controle. Ok, ciente, o TAN 3487 autorizado Guarulhos, nível 340, saída da El Leda Trive, com Upper Zulu 16 aerovia, 5007 é o código, 208 a frequência de saída. Só confirmando, eu tenho autorizado aqui pelo meu plano, estava previsto Upper Zulu 10 inicialmente, então intercepta direto Upper Zulu 16. A gente recebe o plano pela Pesulo 10, Bridge e Pesulo 16, mas como eu pago a saída pro senhor da El Leda Bridge, em Bridge já intercepta Pesulo 16. Ah, tá legal então. Obrigado. Nada. Oi, Salvador, muito bom dia. 345, espera, pronto. Tripsil 345, Lima, tem pistão no zero. Aliás, mantendo no zero. Salvador, Tan 3487, puxa acionamento, gate 11. 5.6 ali, pista da direita, chama seu aluno 219. 219, 888, obrigado. Toma lá, táxi. Salvador, 888, centro da pista. Ana 888, prossegue Alfa, chama seu Juliette. Alfa, pode dar seu Juliette, 1888. Chamé 6311 para puxa acionar, está aqui na posição 6. Gente, o Chamé 6311 vai aguardar para puxa. Na sua escuta. O início de imediato, Chamé? Estamos fechando o porão, sim, estamos pronto, está pronto imediato. 6312, um monte. Papá Max Serra Golf está 10 minutos fora, senhor. Max Serra Golf, vista para Onda Mil Pés, foi rotatória, reporte rotatória. Ah, afirmativo. Digo 345, decolada 50, chame controle de frequência 1208. 1208, obrigado, bom dia, 35345. Controle Salvador, muito bom dia, 35345, passam agora 1800 pés. 35345, mude o código para 5006. 5006 para 5345, se possível, autorizaria por onde antes para o 35345, senhor? 5345, mantém o perfil. Mantém o perfil, 5345. Voar pelo menos da El, o trip 5345? Trip 5345, estou autorizado voar da El. Muito obrigado, da El 5345. Mike Star Golf, checkmate Charlie, está mantendo que atitude? Conversa deu pra esse chama. Gente, não recebo o modo Charlie. Ah, afirmativo. Tan 3487 para o táxi, com 24 a bordo, alterna com fins, 3 horas e 50 de autonomia. Juliette, Gono 888. Gono 888, ingressa Juliette, posição 03. 03, Gono 888. Tan 3487, 284 a bordo, com fins, 3 e 50. É 24 a bordo, 24. Alterna com fins 3,50. Afirmativo, táxi via pátio, reporte. Imagina, vai seguir um Airbus da Avianca no través do meia dúzia, pátio Índia, no ponto de espera, chama 2,86, altímetro 1,018. Quente, 1,018, segue o Airbus da Avianca, na torre 18, ponto 3, ponto 6. Alô, Chané, o 6311 tá pronto para início de táxi. Confirmar aqui com os seus dados. Estamos com 139, 4 horas, Galeão. 6311, pátio Índia no ponto de espera, chama 2,86, altímetro 1,018, bom voo. Falou, obrigado. da Uniform Sierra Oeste Oeste, controle. Sierra Oeste Oeste, informe radial de torcida de Salvador. Sierra Oeste Oeste, confirme, tá batendo 1 no 1500 pés. Sierra Oeste Oeste, não há tráfego em forma desse setor, frequência livre para coordenação. Entendi. Tá, vou ficar seco fora. Papá, Mike Sierra Golf. Reporta visual com campo. Reporta lá. Oi, Salvador. Boa tarde, a Chile é 63 do nono. Pode esperar da 11, pronto. Pode esperar da 10, pronto. Chile é 63 do nono, autorizado, além de colapso estando 0, vento no 20 graus, 089. Além de colapso da 0, 63 do nono. Papá, Mike Sierra Golf, cheque transponder, não recebo modo alfa nem modo charge. Ok, senhora, estou batendo aqui aproximadamente a 500 pés sobre o solo, e deve ser por isso que a senhora não está recebendo, ok? Estou tá, tendo sinal aqui. Gente, papá, papá, Mike Sierra Golf, reposta ingressando no corredor Interlagos. Ah, afirmativo. Eu não estou familiarizado com essa área aqui, senhora. A minha magnética no momento é a 235 de Salvador. Poderia me informar, estou distante a 7 milhas. Vai que a Golf já está visual com o campo? Ainda não, senhora. A Golf prossiga na proa do BR de Salvador e reporta visual. Reporta lá, senhora. Pipe 5345, chama Centro Recife, 1251, alterna 13325. 1251 com secundária 13325, muito obrigado, bom dia a todos. Pipe 5345. Torre, Altan 3487, bom dia. Altan 3487, ali mantém pistão no zero. Ali mantém 1 no zero, Altan 3487. O Max Sierra Golf no momento fez um com a Nadu. Max Sierra Golf chama a torre 1186. 1186, Graciana. Tô aí, Salvador, papapapá, Max Sierra Golf. Max Sierra Golf, continua a aproximação, reposta na curta final da 1-7. Curta final da 1-7, sim senhora. Copia, e eu a gente copia. Cinco, já tem autorização, pronto, cópia? Vou copiar. 5595 da tripla, autorizado Iel, nível 140. Decola da pistão no zero, primeira curva direita, terceira saída da El, leida após leida, voa direto Iel. 5051 no transponder, o controle 120, décima 8, tripla 5595. Ok, então, autorizado 140, na da El, leida após voa Iel. 5051 no transponder, controle... 1-2-0-8-0, não é isso? 1-2-0-8-0, o nível autorizado é o 1-4-0 e primeira curva direita. 1-4-0.